fortificado na presença do Senhor. 25 anos, um rei se levantou, Jotão em Jerusalém. Seu coração se firmou, fez o que era reto nos caminhos do Senhor. Edificou a porta alta com fé e fervor. Fortificado em ti, Senhor, eu vou lutar. Nos montes e vales a tua luz brilhará. Cidades de esperança, castelos de amor. Em cada batalha eu clamo, tu és meu Salvador. Os filhos de Amon diante dele cairão, com bravura e coragem os reinos se unirão. O povo se corrompia, mas ele persistiu na presença do Deus vivo, seu caminho seguiu. Fortificado em ti, Senhor, eu vou lutar. Nos montes e vales a tua luz brilhará. Cidades de esperança, castelos de amor. Em cada batalha eu clamo, tu és meu Salvador. Exemplo de fé nos caminhos do Senhor, nunca há retrocesso. Teus atos, sua história, gravados estão na memória eterna do povo e da nação. Cidades de esperança, castelos de amor. Em cada batalha eu clamo, tu és meu Salvador. E quando a vida findar e eu descansar na cidade de Davi, contigo vou habitar. Jotão, presença do Senhor sempre a reinar. Santificado em ti, Senhor, eu vou lutar. A tua luz brilhará. Cidade de esperança, castelos de amor. Em cada batalha eu clamo, meu Salvador. E quando a vida findar e eu descansar na cidade de Davi, contigo vou habitar. Jotão, o rei fiel, com honra vou lembrar na presença do Senhor. Sempre há.